cidade, José dos Santos, mais conhecido como Tadá Maravilha, Rio de Janeiro, 4 de março de 1946. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante. É o quarto maior artilheiro brasileiro, com 996 gols. Tadá Maravilha, Tadá Maravilha, Tadá Maravilha, Tadá Maravilha. Hoje Tadá, torcedor do Clube Atlético Mineiro, assumido, trabalha na televisão como comentarista esportivo. Tadá Maravilha, período de atividade, 1996. 1986, 20 anos de atividade, a equipe atual aposentado, posição é o centroavante, altura 1,85m. Tadá Maravilha tem 1,85m, Tadá Maravilha tem 1,85m, Tadá Maravilha tem 1,85m, 1,85m, 1,85m, Tadá Maravilha é magnífico, Tadá Maravilha não tem 1,85m, ele é magnífico. Ele é magnífico, ele tem 1,85m, por isso que ele é magnífico, ele é 1,85m. Ele jogava futebol, atuava como centroavante, Tadá não é eterno, sua história será eterna. Seu gol maior é a alegria do futebol, foi Deus quem inventou Tadá, porque Tadá é a alegria do povo. Tadá, futeboleiro, Pipe Roli.